ZYH589. Verdinha, emissora do Sistema Verdes Mares. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Agora 9:05. VM informa. Você em sintonia com a notícia. Esta semana, 3 pitbulls, 1 pincher, 10 pássaros e peixes ornamentais foram resgatados no bairro Pirambu após denúncias de abandono. Os cães da raça pitbull, inclusive, foram encontrados acorrentados. Os animais foram entregues a uma instituição protetora e um inquérito policial foi aberto para identificar e autuar os suspeitos pelo crime de maus tratos. ZYH589, Rádio Verdes Mares AM Fortaleza. Redação e apresentação, Rana Freitas. Operação de áudio, Nelson Costa. Fique agora com Elisiane Correia e o programa Conexão. Sábado em Alto Astral tem que ter clássicos do Brega. Parabéns, a beleza da rosa. Amante da noite, amado eu sou. As melhores músicas e os maiores intérpretes que fazem a alegria do Brega em todo canto do Brasil. Clássicos do Brega. Todo sábado, 1:00 PM. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Aumente o volume do seu rádio. Do seu rádio. Do seu rádio. Você vai ouvir o melhor da música apaixonada. Vem aqui, garçom, traga algo que eu quero beber. Brega. Uma noite sentou-se à minha mesa e entre tragos lhe dei todo o meu amor. E as músicas que marcaram época. Mas se nada disso lhe interessa, não diga nada, fique calada. No ar, Clássicos do Brega. Uma dose de música no seu rádio. Clássicos do Brega. Foi por ti que eu escrevi versos e cartas de amor. Eita, tá começando. Quando essa música começa a tocar, a todo mundo já sabe que o Brega vai pro ar. Rimou. É, eu já tô mais assim com espírito de punheteiro, não. Não é que eu tenho negócio de punheteiro, é de poeta, viu? Programa começa agora, é o nosso Clássicos do Brega. Já tá na técnica com Augusto Assunção. Pronto, voltou com força total, a Mariana já tá ali também, Cícero Paulo auxilia nas gravações. Então vamos trazer a nossa primeira rodada musical, Augustão. Eu me lembro aquele dia que você apareceu com um sorriso muito triste. Olhar de quem sofreu. Eu lhe dei o meu carinho, fiz você muito feliz. E agora você diz não me querer. Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. Sei que minhas qualidades. E não é direito.

que saudade. Eu estava num bar, me viu ao passar, eu lhe sorri e lhe quis falar. Ela disse que não, que outra vez talvez, que amanhã talvez ela voltará. Já passou um mês, sei que não virá. Como esquecer seu rosto, como olvidar seus olhos e o gosto dos seus lábios. Como irei olvidar cada moça que passa, bate um meu coração. Há mais luz na praça, há outro verão. Somente um verão, não esqueço da praça onde te vi passar. Sou um pássaro triste que a saudade consome. Só recordo os teus braços e nem sei o teu nome. Outra vez talvez, amanhã talvez, já passou um mês, sei não voltará. O clássico do brega, Rádio Verdes Marins. Silvino Neves. Pronto, rapaz, arrocha o nó, meu caro Augusto Assunção. Programa, já estaram com saudade, não era não, Augusto? Rapaz, o negócio é sério. É o nosso Clássicos do Brega. E o nosso WhatsApp 8887-1306. Pra você ligar, pra você participar. 8887-1306. Quem é que tá querendo falar com a gente, Mariana? Alô, boa tarde. Sábado em Alto Astral tem que ter Clássicos do Brega. As melhores músicas e os maiores intérpretes que fazem a história do Brega em todo canto do país. Clássicos do Brega. Todo sábado, 1 da tarde. Verdinha, jornalismo que fala a nossa língua. Um domingo cheio de informação, entretenimento, o que foi notícia durante a semana, entrevistas, esporte e música boa. Conversa com Tom, com Tom Barros. Todo domingo, de 6 às 10 da manhã. Verdinha. 4 horas e 8 minutos. ZYH 589. Verdinha. Emissora do Sistema Verdes Mares. Verdinha. Jornalismo que fala a nossa língua. As músicas que marcaram época tocam aqui no Show da Madrugada. Verdinha. ZYH 589. Verdinha. Verdinha. A rádio do meu coração.